Pronto, 33608. Tan 3601, não autorizado a linha de colapso. Tono 0, vem calmo. 34, tono 0, tono 3601. Na 6251, bom dia, Guarulhos, 360, via Pessoa 10, tô autorizado, é colapso no 0 com a direita, da El Leda, após voa bridge, controle 119.8, aciona 5460. 360, roda 10, correto, quando puxa. O puxando 62 segundos. Bridge se encontra na Peso 10, é Bridge, né? Bridge, Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Echo. Ah, tá bom, desculpa. Da 3601, decolou 02, controle 119.8, morro. 198, obrigado, senhor. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Da 3601, passando 1800 para o 360. Bom dia, 3601, pode voar direto da Elcia? Vou direto Leda. Leda, muito obrigado, 3601. Controle, é, o TAN 3601, autorizaria a flor direta de Brise, senhor? Guarde, por favor. Obrigado. Autorizado, Brise. Muito obrigado, 3601, né? É 3601, no chame Recife, 1231, Altec, 1232. Gente, eu vou chamar Recife 251, 3381. Obrigado. Bom final de semana, bom dia. pushback será um Hypertaxi 6251. Confirmando 102 a bordo, autorizado táxi 41, Indy Alpha, reporta a ponte para dar 10 pronto, que negar 1015, China 62 com. 0251, além da cola, pistão no 0300 graus, 03 nós. Dois segundos, decolou os 34, controle 1 no 9, decimal 8. Do 98. Jorge Salvador, bom dia, China 6251. 6251, bom dia, se for 360, direita da Elva, pela direita. Direita da Elva, subindo ao 360, 6251. Peruísque 50, decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leida, após voa direto, Hildes. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5467. Dia 3201,